Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Como era de prever, fomos melhor a confinar do que a desconfinar. De tudo o que se está a passar, importa sublinhar uma interrogação pessoal. Porque é que a minha filha, de 11 anos, não vai à escola? A minha filha tem sorte. Não lhe falta nada. Tem condições em casa, tem computador, tablet e telemóvel e tem uma escola que lhe preenche o dia com aulas digitais. Passa o dia em casa com aulas das 8 da manhã até às 5 da tarde. Depois de acabar as aulas, sai de casa e vai para os treinos de natação. Não pode ir à escola, mas pode ir ao ginásio, nadar. Acontece que há milhares de miúdos que não têm condições, não têm aulas digitais, não têm nada. A escola, a educação, são a nossa saúde como cidadãos de uma sociedade. Um ano perdido na educação, do ponto de vista social e do ponto de vista do conhecimento, é muito pior para a nossa saúde futura que a Covid-19. Ainda que estejamos todos algo anestesiados pelo cheiro a férias. Até para a semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt.